mim tu querias. Mentiste-me que era só meu teu amor. Tu zombavas, fazendo-me crer nessa mentira. Provocaste a minha ira, jogando-me na dor. Mentiste-me, fingindo arrependida. Hoje se choras, a mim não implores. Minha alma está ferida. Jamais perdoarei, é difícil esquecer o que estou sentindo. Que sigas teu caminho, a uns enganando e a outros mentindo. Mentiste, mentiste que só a mim tu querias. Mentiste, mentiste-me que era só meu o teu amor. Tu zombavas, fazendo-me crer nessa mentira, provocando a minha ira, provocando-me esta dor. Mentiste-me, fingindo arrependida. Hoje se choras, a mim não implores. Minha alma está ferida. Jamais perdoarei, é difícil esquecer o que estou sentindo. Que sigas teu caminho, a uns enganando e a outros mentindo. Mentiste-me.